acho que a gente podia começar, se a gente falar especificamente da questão do abastecimento, dizer, qual que é o risco que se tem objetivamente aí com essa questão da água, Moretti, se nada for feito aí, se essas previsões de chuva não se concretizarem, é possível que a cidade fique sem água? Engraçado, porque se a gente perguntar para uma criança hoje de onde vem o leite, né, ela naturalmente vai dizer que vem da caixinha, né? E se perguntar para quase todos os cidadãos de onde vem a água, é, vem da torneira, né, Nacife? Né, da torneira. Então, eu acho que não passa pelo imaginário das pessoas a possibilidade de não ter água, porque está na torneira, né? Mas, evidentemente, a situação é assustadora, porque nós estamos no mês de agosto agora, mês passado a chuva foram 70% abaixo do que era estimado para o mês. Quer dizer, nós estamos com reservatórios completamente secos e chovendo muito menos do que historicamente. Então, nós temos uma situação que não é só grave no sistema Cantareira, é grave para toda a região metropolitana e boa parte do estado. Então, efetivamente, nós podemos ficar sem água sim, né? Vai depender do que vai acontecer com as chuvas, mas de qualquer forma, é uma situação gravíssima. Só para tentar entender, se ficar sem água, o que dá para imaginar a cidade sem água? Sem água significa sem água mesmo, não é, não é, não é ficar alguns dias sem água? Então, a São Paulo tem aporte de água de vários sistemas, né? Então, toda a região metropolitana, simultaneamente, ficar sem nada de água é uma chance remota. Mas você ter trechos da cidade que ficam longos períodos sem abastecimento é uma possibilidade que a cidade tem que se preparar. É uma chance concreta, vai depender das chuvas, né? E tem algum plano de contingência para evitar hospitais e outras localidades, outros locais assim, estratégicos? Então, há pouco tempo nós fizemos uma pesquisa tentando identificar o que são as estratégias de defesa civil face a uma possibilidade de falta de água, né? Porque, na verdade, você teria que ter, da mesma forma que você tem um plano para risco de escorregamento, de inundação, etc. e tal, você tinha que ter uma estratégia de se preparar para o risco de uma falta de água. E a gente fez essa pesquisa no ABC e é impressionante como esse assunto está fora da pauta, que ninguém considera a chance de que a gente possa não ter água. Então, as respostas dadas sobre... Porque você tem várias alternativas para se prevenir da falta de água e para garantir abastecimentos mínimos em situações emergenciais. Então, desde aproveitar pequenos mananciais, aproveitar água subterrânea, etc. e tal. E essas pequenas medidas, elas estão fora da pauta das companhias de saneamento, praticamente em geral, né? Então, o que acontece? É como se a gente acreditasse que só haverá possibilidade de abastecimento regular se chover. Isso, na minha opinião, é uma absoluta irresponsabilidade. O Roberto, Caixão, como é que você trabalhou muitos anos na Sabesp também? Perfeito, inclusive. Teve algum momento que se correu um risco desse de falta da água? Correu, houve sim, houve em 2001, 2004, alguma coisa para trás, 86, se não me engano, que eu lembro. Houve, a situação chegou a ficar aí, o Cantareira chegar próximo dos 20%, mas veio a estação chuvosa a partir de outubro e reverteu. Isso aconteceu, tem até gráficos aqui, reverteu algumas vezes. Agora, esse ano, aí a coisa, quando chegou no mês de janeiro, aí em torno de 20%, e ao invés de recuperar, como aconteceu outras vezes, descambou de vez. Porque a partir de janeiro deste ano, nós tivemos nós não trabalhamos apenas com pluviometria. A gente faz a operação, a modelagem, o projeto, etc., baseado em séries de vazões afluentes. Porque é aquela questão, se chover 100 milímetros, hoje, uma situação de seca extrema que a gente está, a resposta do corpo d'água é uma. Se chover 100 milímetros numa condição de cheia por exemplo, deslizamentos, eles ocorrem quando você está com o subsolo saturado. Hoje sim, chuvas intensas, a probabilidade de deslizamento vai ser pequena, certo? Porque o subsolo está muito seco. Hoje aconteceu, isso para mim está sendo extremamente preocupante, porque nós tivemos em março, é só olhar as informações, os gráficos que a gente tem aí, em março a pluviometria, o que choveu em março, superou um pouquinho a média da série histórica, foi coisa de 190 e poucos milímetros, e a série é 185. Bom, nós temos então chuva e temos vazão afluente. Bom, se choveu a média da série histórica, é de se esperar que apareça na entrada no manancial, entre, tenha uma vazão afluente, equivalente à média da série histórica de vazões. Muito bem, a média histórica de vazões para o mês de março é 60,3 metros cúbicos por segundo. Sabe quanto afluiu? 13,4. Qual é a explicação técnica? Abril choveu um pouquinho menos. A vazão série histórica é 40 e alguma coisa. Afluiu os 13 e alguma coisa também. Explicação. O subsolo está completamente seco, ou seja, a chuva que cai hoje, ela primeiro precisa saturar o subsolo para depois aparecer como vazão afluente. Agora deixa eu dizer uma coisa. A Sabesp não trabalha, ela trabalha com probabilidade. Sim. Agora, essa questão de ser muito abaixo do mínimo histórico, isso aí ela não tem uma margem de segurança para... Tem. Existe, está aqui. Eu tenho aqui um documento que se chama Dados de Referência da Outorga do Sistema Cantareira. Na outorga do Sistema Cantareira, existe o que se chama aqui Modelo de Operação do Sistema Cantareira. Esse modelo de operação prevê que o modelo de operação dos reservatórios para os seguintes premissas é utilizar o que se chama de curvas de aversão a risco. Certo? A curva de aversão a risco ela funciona da seguinte forma. Você pega num determinado mês qual o volume que está acumulado, certo? Bom, com esse volume acumulado, como você sabe qual a vazão que você pode retirar em determinado mês com aquele volume? Muito bem. Você tem que ter, você pode assumir, eu quero tirar 30 metros cúbicos por segundo. Muito bem, se você tirar 30 metros cúbicos por segundo, vezes 86.400, vezes 30 é o volume que você vai tirar no final do mês. Muito bem, como é que eu vou saber o volume que eu vou entrar? Né? O que você põe? Aí você tem que deduzir do que você tirou, o que entrou, para saber quanto é que chega no fim do mês. Muito bem. Como é que eu sei disso? É curva de aversão a risco. Ou seja, você tem ódio de risco. Você não quer saber de risco, né? Você tem aversão a risco, né? A palavra é bem aversão a risco. Eu não quero arriscar nada. Bom, então o que eu tenho que colocar que eu tenho que supor que vai entrar? Bom, nós temos 84 anos e mais um pouco, que esse começo de ano até agora, de dados de vazão afluente. Qual foi o pior ano desses 84 anos? 1953. Está escrito aqui. Adota-se as vazões que ocorreram do ano de 1953 para fazer esse cálculo. Então, eu ponho lá, eu vou tirar tanto. Suponho que eu tenho aversão a risco. Então, como é que eu vou correr o menor risco possível? Imagino a pior situação possível. Qual é a pior situação possível que as estatísticas, que os dados de vazão afluente me mostra? É a do ano de 1953, tá? É muito lógico. Qual é o critério, né? Qual é o critério, então? Então, eu coloco esse dado e falo, bom, eu pego e projeto, eu vou calculando mês a mês, utilizando, supondo que eu tiro 30 metros por segundo, mês a mês, e utilizando essas vazões de entrada dessa série histórica de 53. A vazão que eu tenho que tirar é a que me resultar lá no finzinho, vamos supor, eu estou com 20%, eu tenho que tirar uma vazão tal, que lá e que um ano depois, quando estou em janeiro, então no final de dezembro de 2015, eu tenho que ter uma vazão, um volume que seja 10% do volume do sistema. É esse o critério. Ou 5. Eu tiro no máximo, para chegar no máximo com 10 no mundo. Mas deixa bom, isso se chama curva de aversão a risco. É, tem os dados, é fácil de calcular. Eu fiz esse cálculo. Resumo da ópera. A Sabesp não seguiu este critério. Desde quando? Desde setembro do ano passado, o cálculo das curvas de aversão a risco que eu fiz aqui começaram a mostrar que ela não estava atendendo a vazão indicada por esse cálculo. Chegou nos meses, deixa eu colocar aqui, nos meses de, por exemplo, nos meses até agosto, a Sabesp retirou vazões, por exemplo, ela praticou vazões de retirada no sistema equivalente do Cantareira, que estavam abaixo do indicado. Então, indicado para 5% é 37, a do que é indicado 10% é 35, 40. Dava zero. Agora, a partir de setembro, ela começou a tirar vazões acima. Por exemplo, em setembro, ela tirou 38 metros por segundo, quando o recomendado era entre 30 e 33. E, olha, em novembro e dezembro, ela tirou 12 e 13 metros por segundo, a mais do que esse critério de operação recomendava. Então, o manancial afundou. Se essa recomendação, eu simulei isso aí, se essa recomendação tivesse sido seguida, nós estaríamos hoje ainda com um volume útil de 50 milhões de metros cúbicos. E nós somos agora. Nós estamos com menos 80 e tanto. Nós não estaríamos nem utilizando o volume morto ainda. Esse volume morto só viria a ser utilizado em o final de outubro. Isso teria significado o quê? Um racionamento? Olha, deixa eu colocar aqui. Não, olha, não se faria diferente do que está fazendo hoje. Porque hoje está se tirando, olha, o que mostra aqui a curva de abaixo. Não, isso aqui não é curva de cálculo da carga. Olha, começaria com 30, 20, 28, 25, 25, 23. Agora, até o mês de junho, se estaria tirando praticando vazões que estão sendo praticadas agora, da ordem de 23 metros cúbicos por segundo, e que está dando para contornar. Agora, né? Deixa eu entender uma coisa. O rodízio teria que ter começado em julho, que aí caiu para 20 anos passado. É. Agora, deixa eu só entender uma coisa. Segundo você, de acordo com... Se o solo está mais seco, a vazão é menor. A mesma chuva a não resulta, menor. Não vai resultar. Por exemplo, quer dizer, se chover a média, se chover a média... Quer dizer que, mas, então não basta pegar a série histórica para comparar, porque a situação hoje é uma situação inédita, é isso? Sim, sem dúvida. Então, digamos, essa avaliação tem que ser feita, digamos, você pega uma série histórica de chuva, mas em termos de vazão você tem que montar um cenário inteiro em cima de uma condição geológica diferente. É, o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, a série de vazões afluentes, ela está muito abaixo da média histórica. Da média histórica, sem dúvida nenhuma, certo? Está muito abaixo, essa vazão, da menor da série histórica. Por exemplo, em janeiro de 1953, nós tivemos uma afluência de 24,5. Esse ano 14,3. Em fevereiro 29,14. Esse ano 8,5. Em março 26,8. Esse ano 13,7. Em abril, em 54, 30,4. Esse ano 13,5. Em maio, 21, 7,26. Em junho, 18. Esse ano 6,6. Mas tem que se voltar a chuva. Até que ponto dessa. Você vai secar os reservatórios, você pode ter... Há risco de criar algo irreversível, digamos? Então, quando aconteceu aquele episódio lá no Nordeste, né, das diálises feitas que gerou um grande número de mortes, eles acabaram relacionando parte dessas mortes com um problema de obtenção de água do fundo dos reservatórios lá, né? Então, você começar a extrair água do fundo de reservatório é o que a gente pode chamar uma caixa preta. É um processo que todos temem, né? Porque você cria novas condições de vida dos organismos que estão dentro da água que ficam... É sempre uma incógnita o que vai acontecer, né? Então, você evita sempre chegar abaixo de um determinado nível. Mas por questão sanitária, especificamente? Por questão da água. Você tem uma certa lógica dos organismos vivos que estão dentro do reservatório. A hora que você começa a baixar um certo patamar, cria-se uma outra ecodinâmica, né? Tá. Não, isso detalhe, não é perfeitamente conhecido. O detalhe então, você não é o sabe seguinte. Que... Não, é até que se sabe, sim. O detalhe é o seguinte. O que ocorre é que o reservatório, quando ele está cheio, a gente tem, ocorre o que a gente chama de estratificação térmica. Ou seja, o sol aquece a superfície e a parte do fundo fica mais lá. Água mais quente é menos densa, é mais leve. Então, na verdade, você acaba formando um reservatório com 3 andares. Água mais quente em cima, uma intermediária e uma no fundo. No fundo, você não permite, o fundo começa a acumular nutrientes fósseis, por exemplo, a amônia não consegue ser oxidada, porque então você acumula amônia, você acumula fosfato, você ocorre redução em vez de oxidação, então você vai ter ferro na forma do ferro 2, manganês 2. Muito bem, você tem um fundo com um acúmulo de nutrientes que favorece o crescimento de algas, que foi o que aconteceu lá em Caruaru, certo? O que predominou lá foi algas do tipo Cirilus permopsis e anabena. Essas algas elas liberam substâncias extremamente altamente tóxicas. O que acontecia? Essa clínica tinha um sistema de tratamento e pegavam água decantada dessas unidades e colocavam lá. E foi ficando retido nos filtros e as águas foram morrendo dentro desses filtros e liberando altas concentrações de toxinas. Essa toxina para a população era não causava problema, mas para quem está fazendo endiotose, Deus me livre, acumulava na água, foi essa a causa. Agora, essa questão da então é o que pode acontecer nas nossas represas. Vamos começar. Por exemplo, o primeiro volume morto, ele acaba com 5 metros de profundidade, você tem mais 20 abaixo. Então, não vai acontecer nada. Agora, se começar a chegar próximo do fundo, aí... Agora, pelo que a gente está falando dessa questão do solo seco que tem que receber, se normalizar a chuva, leva um bom período antes que a vazão se restabeleça. Qual que é a defasagem? Olha, é difícil dizer, porque isso aí você vai ter que utilizar. Existe, foi um especialista lá do PCJ, fez a simulação, ele calculou na época, isso aí era mês de maio, por aí. Desculpa, eu estou usando termos que é muito, a gente, quando tem termo que é muito familiar para a gente fala assim. Não, PCJ é o comitê da bacia Piracicaba, Capivari, e lá da região de Campinas, que tem TV, que recebe água do sistema cantareiro. Então eles atuam violentamente, né? Atuam muito forte nisso aí. E foi feito, saiu na mídia aí uma matéria dizendo que o especialista fez essa avaliação. Na época, se não me engano, ainda mês de maio, ainda, comecinho de junho, ele já avaliava que levaria, mesmo com afluências normais, com chuvas normais, o cantareiro levaria por baixo de 5 anos para recuperar. 5 anos? Agora, tem uma questão que a gente tem que estar atento, sabe? Assim, as análises de engenharia, elas são sempre feitas com base numa análise de processos históricos, como o professor citou, né? Estocástico. E de uma certa forma, ela trabalha com uma hipótese de que o que se passou é o que acontecerá, certo? Quer dizer, eu analiso o que aconteceu no passado para definir chances estatísticas de que os fenômenos extremos aconteçam, né? Agora, tem acontecido mudanças climáticas, né, que fazem com que os processos todos fiquem fora. E fica fora com chuvas que não são usuais e ficam fora para cima e para baixo. Para baixo, então, é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Então, na medida que colocar os números aqui do que está acontecendo. Estabelece previsões, supondo uma situação que já não é mais. Né? E tem duas mudanças climáticas. Tem a mudança climática global, essa associada à emissão de carbono, etc. e tal. E tem mudanças climáticas que a gente pode chamar locais, né? Quer dizer, como a gente tem, talvez, aqui em São Paulo, eu já cheguei a ver um relato de uma pessoa de que São Paulo deve ser hoje a maior extensão impermeabilizada do planeta, né? Quer dizer, você tem pouquíssimos lugares no planeta que tem uma extensão impermeabilizada e construída como tem em São Paulo. Na grande São Paulo, sim. Se você olha os mapas de ilha de calor da região metropolitana, eles são simplesmente assustadores. Então você começa a ter precipitações que fogem muito do que era o padrão histórico. Então, por exemplo, você forma ilhas de calor ao longo de todo o Vale do Tamandaré em direção ao centro de São Paulo. Então, as chuvas que antes cruzavam a Serra da Cantareira e caíam onde a gente gostaria que ela estivesse caindo, ela acaba causando enchentes aqui, não serve para nada. Ela precipita. Causa enchente, estraga e não serve para nada. Então, as análises, essa é a sua pergunta, como é que é? Na verdade, qualquer análise que a gente faça tem uma margem de incógnita, de indefinido. Com toda a modelagem matemática, com satélite, com supercomputador, as previsões de tempo e de vazão de rios ainda são muito precárias. São precárias. E tem uma chance. Você já brincou com criança e num certo momento você chegou e falou assim, agora não quero brincar mais? Só que aí já ligou um processo, motorzinho e tal. E de certa forma, em alguns momentos, a gente está mexendo com a natureza com um processo parecido com esse. A gente está fazendo desaforo em cima de desaforo, né? Estamos recebendo tudo. E acreditando que num certo momento a gente vai falar assim, agora eu vou parar, agora eu não... Eu vou reverter. A dúvida que tem, ultrapassar a capacidade de resiliência, é se em determinado momento você perde o controle, né? Quer dizer, então... Como ele comentou, o risco que existe da água do reservatório quando fica no fundo é conhecido. O que é desconhecido é se nós vamos chegar lá ou não, né? Então, nós teremos esse problema? Eu não tenho certeza. Agora, é mais ou menos que nem fazer uma festa junina com fogueira do lado do depósito de gasolina. Que nós eu tenho. Nós estamos... Você tem certeza? Tenho certeza. Acontece o seguinte, a Sabesp está tirando em torno de... Por exemplo, eu falo... Hoje nós estamos diante de um fenômeno de baixa, como consequência da redução violenta de chuvas, né? Nós estamos num fenômeno de vazões afluentes muito abaixo da pior da história. Muito bem, falei sobre a curva de aversão a risco. Então, a curva de aversão a risco, usa os vírus, viram que eu coloquei valores aqui de janeiro, né? Certo? Muito abaixo, ela usa esses valores. Então, se você se basear nesses valores para tirar 23 metros por segundo hoje, até que parece que tudo bem. Agora, se você colocar na modelação esses novos equipamentos, por quê? Qual é o critério? A pior série histórica. Então, a pior série histórica não é mais essa. Mas 53 é de agora. Não, é a de agora. Então, a hora que você colocar esses valores de janeiro e agosto, esse 23 metros por segundo não aguenta nem até maio do ano que vem. No reservatório, os dois, o acaba de esvaziar o volume útil agora que está acabando e mais de 100. Entendeu? Eles acabaram de anunciar que estão solicitando autorização. Isso, já foram autorizados, inclusive. Nós estamos aumentando cada vez o risco. Né? O que a minha simulação, meus cálculos aqui, eu não gosto de falar simulação, porque de repente pode. Simulação? De simulação ou chutação. Não, meus cálculos estão assumidas essa, a regra que está na outorga da Sabesp, é curva de depressão risco, essa vazão tem que ser reduzida já, para menos 7 metros por segundo, uns 16 metros por segundo. Hoje está? 23. Quase 30%, Júlio. O jornal hoje fala em 19,7, eles estão em 23 ainda. Não, 19,7 é a vazão produzida, autorizada a ser produzida. É o seguinte, você tem o 19,7 mais o que é liberado, mais 3 que é liberado. Então, dá o que tem que ser liberado para o PCJ. Para o PCJ, para a região de Campinas, às vezes para Atibaia e para o 19,7 mais 3. E para o Jaguari, isso, mais 3. Tá? Então, isso dá o 22,7. Na verdade, você é 23. 19,7 para a região metropolitana de São Paulo. 19% para a região metropolitana de São Paulo. Aí você soma o que você tem do Paiva Castro, o Guaraú está praticando vazões de redor de 21, 22. Agora, essa questão aí da falta d'água tá, jogou para o segundo plano um outro aspecto, que é a questão do saneamento aí no estado de São Paulo. Como é que esses anos todos aqui, essa estratégia de saneamento, como é que não se conseguiu a universalização do tratamento do esgoto? Então, na minha interpretação, existe uma situação que é relativamente cômoda para a companhia de saneamento, né? Quer dizer, vamos começar de início pegando nas estratégias. Há muito tempo nós devíamos estar com estratégias muito cuidadosas de conservação de água, né? Sem dúvida. Hoje, quem é o principal responsável pelas campanhas de conservação de água são as companhias de saneamento. Que não deixa de ser uma ironia, né, Lacife? Porque você pensa bem, é mais ou menos que nem uma campanha para economizar gasolina promovida pela Shell. Pela Shell. Né? Quer dizer, então, o órgão vive da venda de água. E ele é o principal responsável pelas campanhas para conservar água. Quer dizer, eu já tive embates com a Sabesp em que a gente chegou a levar alternativas para redução de consumo, em que eles se mostraram altamente reticentes. Por quê? Porque atrapalhava a lógica financeira. Então, de certa forma, a sociedade precisa assumir, fora da companhia de saneamento, as campanhas de conservação de água. Isso não pode ficar exclusivamente com as companhias de saneamento. Isso do ponto de vista de conservação de água, né? Em seguida, existe uma situação que é, a meu ver, assustadora. Porque a gente tem pouca água porque está na parte alta de uma bacia. Nós tínhamos que zelar pelo tratamento de esgotos para garantir que a água que a gente tem seja de boa qualidade, de forma muito grande, muito cuidadosa. E o que acontece? Hoje, nós não temos capacidade de tratar os esgotos, nem temos plano de tratar os esgotos. Não tem plano? Não tem plano. Quer dizer, quando você pega a ampliação das estações de tratamento de esgoto, atualmente nós temos capacidade instalada em torno de 19 mil litros por segundo. Eu até tenho aqui o plano plano diretor de esgoto da Sabesp. O plano tem. O problema é botar a coisa, é a execução desse esgoto. Mas a meta de curto prazo para ampliação da capacidade instalada é para 25. É, por aí. A gente gera mais de 50. Agora, veja que situação cômoda. Eu cobro pela água e cobro uma tarifa de esgotos. Se eu tratar ou não tratar, a tarifa é paga no mesmo. A tarifa é a mesma tarifa. Então, quanto mais eu tratar, pior é para a companhia de saneamento. Eu não estou tratando. Pois é, exato, mano. E a sociedade está quietinha, não está gostoso? Para que nós vamos mexer nisso? Não, mas o comentário, o tempo que eu via, no alto nível da Sabesp, da alta direção, no nível geral, você comentava o seguinte: não, isso é prejuízo. É claro. Esgoto é. Ué, essa é a lógica interna. Era essa visão. Assim, em off, né? Claro. Do cafezinho, não era? Ah, ninguém ia dizer isso. Claro, ninguém claro. Ia falar isso. Mas havia essa conversa. Ah, esgoto é prejuízo, porque. Agora, essa questão das grandes estações coletoras aí, que foi o plano inicial da Sabesp lá, que eu estava conversando um pouquinho antes. Então, você sempre, dentro de uma política pública, você pode modelar a política para que eu faça obras no sentido de que gradativamente eu vou implantando a obra e ela vai trazendo resultados, né? Então eu posso, por exemplo, ter uma estrutura para ter uma centena de estações de tratamento de esgoto em São Paulo. Eu implanto uma estação, faço todo o sistema de coleta, os coletores-tronco, arborizo os rios e limpo os rios daquela bacia. Certo? Daquela sub-bacia. Certo? Pode ser feito, você faz estações para cada córrego. É isso que eu quero dizer. Vou limpando. Eu não sei se você consegue entender. É uma diferença eu tratar 30% dos esgotos da cidade, que é mais ou menos o que está sendo tratado hoje, e eu limpar 30% dos rios da cidade. Se eu pegar um copo de água limpa e misturar com um copo de água suja, eu tenho dois copos de água suja. Exatamente. Então, dependendo como eu modelar essa política, eu poderia estar com 30% das microbacias da cidade limpas. Só que a lógica que foi concebida na década de 70 é uma lógica que o avião só começa a voar quando ele tiver com a última peça instalada. Só que essa última peça não vem nunca, nem está planejada a rigor. Nem para 50 não está planejado. Metade, então, é como se a companhia de saneamento estivesse dizendo, ó, tá bom assim, tá dando um lucro razoável na companhia, vamos seguir assim, os rios vão ficar meio sujos mesmo, mas vocês vejam bem, eu estou tratando X% de esgoto, não me interessa quantos por cento de esgoto a Sabesp está tratando, eu quero saber quantos por cento dos rios estão limpos, qual o rio que está limpo na cidade, depois de 40 anos de tratamento. E tem situações que beiram o acinte, quer dizer, existem estações de tratamento de esgoto que estão prontas há 40 anos e que continuam não recebendo os esgotos. Qual é a função social de uma estação de tratamento de esgotos? É tratar os esgotos, é limpar os rios. Se eu faço uma estação e não concluo as obras complementares, os coletores, os interceptores, para que ela cumpra sua função social, eu estou lesando o interesse público. Então, o cidadão paulistano está sendo literalmente lesado pela companhia de saneamento. Não tem outra expressão. Nós estamos sendo lesados. Mas tem estação que não... Tem estação que está há 40 anos, que não conseguiu chegar na metade da sua capacidade de tratamento. 40 anos depois de inaugurada. Como é que pode acontecer um fenômeno desse? Olha, eu vou fazer uma convocação aqui, que é extremamente polêmica, é extremamente pesada, mas é a realidade. É o seguinte, mesmo que se colete 100% do esgoto de São Paulo, se trate 100% desse esgoto, o Tietê vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Bom, a Sabesp está cumprindo a legislação. Eu não me lembro o número do decreto que fala sobre o decreto de 1976 do Estado de São Paulo, que fala sobre despoluição, né? E aí tem o artigo 18 desse decreto, certo? Que dá os parâmetros de lançamento. Nesse decreto 18, ele fala em 80% de remoção de carga orgânica, soda e outras coisas. A Sabesp está fazendo isso. Projetou as estações para sistema de lodo ativado convencional para remover 80% da carga. Muito bem. 80% da carga, nós vamos ter ainda, por exemplo, 60% de DBO, que enquadra como classe 4. Enquadra como? Classe 4 a água. Tudo bem? Muito bem. A questão é a seguinte. A impressão que se dá quando se fala, eu vou tratar esgoto, que vai sair isso aqui. Não, vai sair esgoto. Com a sua capacidade de agredir o meio ambiente, ou seja, com a sua capacidade reduzida. Existe uma coisa que se conhece, a capacidade de autodepuração do corpo d'água. Então, você deve tratar o esgoto a um nível em que, a hora que você lança no corpo d'água, ele consiga autodepurar esse esgoto. Por que, que as cidades há 40, 50 anos, por que, que na década de 30 se nadava no Tietê até se bebia água, até aí? Porque não tinha tratamento de esgoto, e em Mogi tem lá fotos lá do Náutico, do posto do Náutico, tinha os coxos aqui, né? O pessoal nadava, pescava, tudo bem. E esgoto, por exemplo. Só que a capacidade de autodepuração, a quantidade de esgoto, estava coerente com a capacidade de autodepuração do Tietê, certo? Bom, você falou que nós temos 50 metros por segundo de esgoto a serem tratados em São Paulo. O que se sabe que você precisa, quando você trata, no nível que a Sabesp trata, você precisa de 3 a 5 vezes de água limpa, classe 2, digamos, para que esse esgoto, né, e não reduza o oxigênio dissolvido, essa coisa toda. Sabe o que? Você fala, você tem que ter 3 vezes mais em cima do esgoto tratado. Então, o Tietê, isso no tal do Q710, que é a vazão em 7 dias, com 10% de mínimo, minimum, certo? Pois é, também é hidrologia, se calcula pela essa história. Vamos dizer, o mínimo, hoje nessa situação que nós estamos hoje, por nível de tratamento que a Sabesp está dando, o Tietê estaria que está com vazão de água limpa de 150 metros cúbicos por segundo. Enquanto deve estar com 30, 40, provavelmente. Não, o Tietê hoje, se tiver com 10 metros cúbicos por segundo, está muito. Mas você fala em relação ao nível de tratamento que a Sabesp dá, agora esse nível de tratamento tem condição de aprimorar? Sim, para que a gente possa falar Tietê recuperado, o nível de tratamento teria que ser, o processo de tratamento teria que ser de aeração prolongada, que você consegue até 95% de eficiência, seguida de com tratamento terciário, remoção de nutrientes, etc, etc, e mais tratamento avançado, quer dizer, chegar mais ou menos nisso aqui, para você falar que teria um Tietê. E o que, que é esse investimento? Aí tem... Esse custo seria absolutamente impensável em um país como o nosso. Claro, a Suíça faz isso, né? Agora, tem uma outra questão. A Holanda faz isso. A lógica das águas é uma lógica que você tenha o esgoto numa tubulação e a água de chuva na outra. Teoricamente, a água de chuva não tem tratamento, ela vai direto para os córregos e para os rios. Teoricamente, os esgotos que teriam só as águas servidas iriam para uma estação de tratamento, muito boa, muito bem operada, e dali iriam para os rios. Acontece que a gente tem ligações irregulares, chamadas ligações cruzadas, nas duas redes. Então, eu acabo tendo água de chuva lançada na rede de esgoto, que é uma tubulação muito menor, e esgoto lançado na água de chuva. Quando eu lanço o esgoto na água de chuva, mesmo que eu tenha coleta e tratamento, o esgoto vai parar no rio. E durante décadas foram feitas ligações irregulares, muitas, muitas delas, pelas próprias companhias de saneamento. Irregulares pelas companhias companhia de saneamento. Não é uma ligação clandestina. Você tem ligações de esgoto. Ele tinha um pedaço de rede de esgoto ali para frente. Não tinha mais ligado. Ele jogava na rede de esgoto. E não tem cadastro disso. Nós não sabemos onde estão as ligações irregulares. Achar isso aí, meu Deus. E achar é um trabalho de procurar. Eu lembro, acho que no governo Fleury, que o Banco Mundial, não, japonês até, financiado, 2 bilhões de dólares para disponibilizar o Tietê. Fizeram esse trabalho? Não, foi investido. Foi, fizeram a estação Parque Novo Mundo, fizeram a estação São Miguel. Só que tem um detalhe. São Miguel e Parque Novo Mundo saiu fora do plano original do Sanegran, que era... Qual era o plano do Sanegran? Qual era o plano para a gente ter um Tietê decente? Certo? Qual a possibilidade que se jogou fora? Seguinte, qual era a ideia? Era o seguinte, teríamos a estação, nós acabamos de conversar, de Suzano, certo? O senhor visitou, levou seus alunos, teríamos a ET Suzano e teríamos a ET do ABC no tamanho da TI. Todo o esgoto das áreas de drenagem que não estão incluídas nessas, fora essas duas áreas de drenagem, o restante da Grande São Paulo todinho iria para a ET Barueri. Ou seja, em tese, o Tietê não receberia entre Mogi das Cruzes e o local do Barueri, com exceção das descargas de esgoto tratado do ABC e da ET Suzano, não receberia nada de esgoto nem tratado. Segundo ponto, o SPAT, o Sistema Produtor Tietê, teria 15 a 20 metros cúbicos por segundo de água limpa, para diluir esses esgotos que vieram, tratados que viriam da ETA, da ET, ABC e Suzano. Então, nós teríamos, supondo que se conseguisse realizar esse projeto, nós teríamos um Tietê, na pior das hipóteses, classe 3. Nós teríamos um Tietê que poderia ter peixes, etc, etc. Só que nessa conceituação, o avião só voa depois que tudo está pronto. E basicamente fica faltando peças, e não interessa colocar essas peças. Então, e aí, o que o senhor está colocando já é difícil, né? Porque um investimento altíssimo, levar todo o esgoto de São Paulo para Barueri, praticamente, né? Certo? Uma coisa caríssima. E além do que, acabou, quando você resolveu fazer a São Miguel e a coisa. Opa. E outra coisa, quando se reuniu, quando se resolveu em 80 e pouco, quando começou o sistema Cantareira, estava na sua segunda etapa, começou a ver, botaram rede para tudo que é canto aí de distribuição de água e não tinha água suficiente, começou vamos usar o Alto Tietê para abastecimento de água. Que não tem mais condições de diluição. Aí por quê? O que acontece? Toda a água limpa que a gente tem, teria na bacia do Alto Tietê, é transformada em esgoto. É utilizada para a bacia. E ainda vamos buscar 33 metros cúbicos por segundo. O plano original, lá dos antigamente, lá dos antigamente, era não utilizar as coisas. Depois do Cantareira, o próximo grande sistema posto mesmo para o abastecimento de São Paulo seria esse que está começando agora, do Rio Juquiá, do Vale. Então, não se pretendia utilizar o Alto Tietê para abastecimento público, justamente para garantir o mínimo do Tietê. Do jeito que está feito, esqueça, o Tietê não vai ser salvo nunca. Então, aliás, não está escrito em lugar nenhum, o Tietê tem que ser salvo. Está escrito na legislação que a Sabesp tem que obedecer ao artigo 18, ela obedece. Inclusive, se a Sabesp partisse para um nível de tratamento mais do que o que atendia a legislação, poderia perfeitamente o Ministério Público falar: Sabesp, por que você está gastando a mais do que está sendo exigido? Agora, assim, entendeu? Tem um dado sobre essa história que poucas pessoas se dão conta, né? O pessoal fala, bom, então o Tietê não está tratado, ah, que pena, mas de certa forma o cidadão já se acostumou com aquele rio sujo lá, né? Já faz quase, né? Incrivelmente a gente começa a se adaptar com situações que não deveria se adaptar. Né? Mas o que poucas pessoas se dão conta é que essa água do Tietê, do Pinheiro, do Tamanduateí, está sendo usada como manancial, nós estamos bebendo dessa água. Não. Claro que não, porque você faz a reversão no sistema. A hora que você olha a composição hoje da Bíblia... Não, foi proibida para a reversão. Foi proibida, você, só que ela pode... A própria regulamentação da Constituição de 89... Cheia. A regulamentação da Constituição de 89 permite que você ligue o sistema de bombas quando do Pinheiro lá no Ponte Nova, quando tem enchente. É. Só que o senhor já fez o balanço da quantidade de água que tem da Billings e a quantidade de água que nós estamos utilizando? Aproximadamente hoje, para cada 2 litros de água que tem dentro da Billings, aproximadamente 1 litro vem da reversão. E essa água da Billings hoje, ela é recalcada pelo sistema Tacoacetuba para dentro da Guarapiranga, é usada como manancial. É, mas a reversão do Tietê e do Pinheiro, que ocorria normalmente, continuamente, a tempo da Light fazia, hoje não é mais feito, só é feito em caso de enchente. Professor, a capacidade do sistema lá na base da Billings atualmente é de 590 mil litros por segundo. O governo do estado tem um plano para ampliar para 900 mil litros por segundo, 900 metros cúbicos por segundo. O senhor falou que a vazão do Tietê agora está na faixa de 10 metros cúbicos por segundo. É quase impossível. Quando chove em São Paulo, forte. Ah, chega a mil no Tietê. Então. Chega a mil no Tietê. Chega a mil. Chega a mil, mais de mil. Então, de 10 passa para mil. Para mil. Eles ligam o sistema de bomba. Como uma autorização para bombear? É uma autorização. Mais de mil, chega até 1.500, uma coisa assim. Como chega, ela tem autorização para valores baixos? É, sistematicamente está sendo bombeado, que é para não dar enchente na Berrini, em toda a região de Pinheiros. Então, hoje, o lançamento de águas que lavaram a região metropolitana dentro da Billings acontece sistematicamente. Não é que acontece em situações extremas. Ela acontece sistematicamente. Então, nós estamos jogando água que lavou a região metropolitana dentro do manancial. Então, mas o esgoto sem tratamento, mal tratado. O esgoto sem tratamento me preocupa menos do que a poluição industrial difusa da cidade. Então, a situação hoje dos nossos mananciais não tem outra expressão. Ela tem que ser chamada de uma irresponsabilidade. Quer dizer, o senhor faz o balanço hídrico das águas da represa Billings, que o senhor vai ver que a quantidade, na média, que está sendo lançada dentro da Billings, não é ocasional, é uma quantidade expressiva. Eu não tenho essa informação. Agora, deixa eu colocar mais uma coisa. Você falou, não, o povo não está nem aí com o Tietê. Por quê? Se vende aí uma coisa que... Não, eu, inclusive, deixar bem claro. Eu fiz o mestrado na Holanda, no IHN em Delft. Então eu... E o curso lá é muito... Tem muita atividade prática, muita viagem de campo, muita coisa. Então conheci muita coisa lá. E a Holanda, Amsterdã, Roterdã é abastecido pelo Reno. E sempre foi. Paris tem captações de água, eu visitei a Choisy-le-Roi, fica dentro da cidade, fica próximo ao aeroporto de Lille. Londres tem várias captações de água para o abastecimento público do Thames ali dentro. Então ocorre o seguinte, esses rios não foram recuperados, não tem essa história que recuperou, isso é papo furado, não houve, eles nunca chegou nem perto desse esgotão que é o Tietê. Por quê? Porque eles sempre foram utilizados desde antanho para abastecimento público. O Tietê, deixa eu contar uma história para vocês, da história do saneamento em Mogi das Cruzes, da grande região metropolitana. Na década de 20, quando chegou em 1924, São Paulo teve uma seca que deve ter sido até pior do que essa de 53 que está registrada. Eu li em algum lugar, eu tenho a impressão que foi no livro do Novaes, que choveu 900 milímetros nesse ano. Foi mais ou menos o que choveu agora. Certo? Muito bem. Isto posto o seguinte, na época tava, São Paulo estava já com 750 mil habitantes e estava na situação que usar os mananciais da Serra da Cantareira e mais o Alto Cotia, Vale Cotia. Isso aí não era suficiente. Então precisava-se ampliar a capacidade. Saturnino de Brito, que eu conheço, sugeriu que se fizesse uma captação do Tietê na Penha. Ele não era retificado, ele era na Penha, utilizando a água do Tietê. Por quê? Se você olhar na época a montante desse ponto, não tinha ocupação. Não tinha ninguém. Se tinha 30 mil habitantes, a montante era muito, era Mogi das Cruzes, Suzano, então tinha tudo nada, não tinha nada para cima. Né? Tinha floresta, tinha tudo. Vamos fazer aqui. Ah, não, mas não pode. Não pode fazer a captação aí, porque o Código Sanitário de 1910 reza que a água para São Paulo tem. Naquela época, a água era captada nas serras, certo? No ponto alto, não passava por tratamento físico-químico, não podia receber nem cloro. Então, obviamente, tinha que ser lá. Era a encosta sul da Cantareira, essa encosta voltada para São Paulo. Um engordador. Tá? Muito bem. O que aconteceu? O Saturno falou, não, tudo bem, eu vim já na época. Ele falou, não, meu, em Paris tem. Capta essa água no Sena e dá-se o tratamento com coagulação, tratamento convencional, com cloração, a população não vai correr risco nenhum. Ah, não, imagina, não pode colocar produto químico na água, nossa água tem que ser de fonte. Qual era o manancial que restava para ser o manancial que atendia a essas especificações? Água de serra, etc, etc. O Rio Claro. Foi então, deu a seca, deu a revolução, quando foi em 25, vamos construir o Rio Claro. E aí ficou o Tietê. Não, o Tietê não serve para abastecimento. E eu tenho, inclusive, um excerto, uma coisa que foi publicada na revista Aviação, em 1928, dizendo, com todas as letras, que era o destino do Tietê era para diluir esgoto, para gerar energia elétrica e, quem sabe, para navegação. Pronto. Então, a decisão não foi o Maluf, não foi o Ademar de Barros, não foi não sei quem aí, que negligenciou o Tietê. Essa decisão de acabar com o Tietê foi tomada lá em 1920 e pouco, 24. Quando resolveram, em 5, quando resolveram. Que, então vocês questão, podem ver que essa questão da Sabesp ter virado uma empresa de capital aberto aí, com necessidade de retorno, isso aí foi um bem em termos de aumento da eficiência microeconômica dela, ou foi um mal em termos de tirar o foco dela da universalização do saneamento para a busca da rentabilidade trimestral? Depende da ótica que você está olhando, né? Da ótica do interesse público ainda. É, então, se o interesse público for o interesse do governo do Estado, a situação é boa para o governo do Estado, porque ele tem 50% das ações da Sabesp, a Sabesp está dando um lucro de 1,8 bilhão nos últimos anos, tem dado essa média, você tem um aporte de 900 milhões para o caixa do governo do Estado por ano. Então, a situação da Sabesp não está cumprindo sua função social, mas está dando uma alta rentabilidade, para o caixa do governo do Estado, é muito bom. Né? Para o interesse coletivo de quem está preocupado com a saúde pública, com a situação de saneamento, é uma tragédia. Eu queria que alguém me explicasse como que uma companhia de saneamento, não existe companhia de saneamento que tenha essas margens de lucratividade em nenhum lugar do mundo. Como é que explica que uma companhia possa estar dando um lucro de 1,8 bilhão enquanto os rios da cidade estão todos sujos, enquanto a gente está em via de ter problema de água? Quer dizer, o dividendo não ser replicado no setor, né? Não ser replicado no setor, quer dizer, eu simplesmente não consigo entender, eu só consigo achar uma explicação para isso. Não existe cobrança, as pessoas simplesmente fecham os olhos para a situação. Né? A Sabesp é um anunciante poderoso, está presente nos meios de comunicação, anuncia como sendo uma empresa de alta sustentabilidade, e todo mundo acredita com isso. Enquanto isso, as pessoas se acostumaram como se ter os rios sujos da cidade fosse uma coisa natural. Eu não acho natural. Nem acho natural que uma companhia possa ter essa margem de lucratividade quando ela deixa de cumprir o que ela está cumprindo. Também não acho natural que uma empresa inaugure uma estação de tratamento na década de 80 e, passados aí esse período até agora, ela não consiga usar a estação. É um verdadeiro escárnio para a população. Né? Internamente, como que é a corporação? Olha, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando surge, a partir do momento que surgiu essa ideia, então, de se fazer a Sabesp, né, ter ações na Bolsa de Nova York, etc, etc. Olha, o que houve foi um arrocho total. Né? A gente trabalhava com a operação, foi reduzir custo a qualquer preço. Segundo, tradicionalmente se contratava obras, sistema tradicional, tem que fazer uma obra, faz-se lei 8666, se prepara todo aquele pacote de licitação, etc, etc, faz uma concorrência, contrata uma empreiteira, executa a obra, sabe, fiscal, contrata o projeto, a obra, tudo bem. E então, a partir daí, por exemplo, a ampliação do sistema TT passou a ser feita por PPP, parceria público-privada, que se vende como sendo uma grande vantagem. Eu não sou um economista, eu não tenho assim, não tenho a informação, o conhecimento, nem quero entrar nessa seara. Agora, o que eu ouvi de comentário? Não é a minha opinião, comentários que eu ouvi de pessoas lá de dentro. É que, olha, se eu olhar aqui, tem aqui, que a partir de maio de 2011, as vazões afluentes à Alcantareira, elas ficaram muito parecidas com as vazões do biênio 53-54, que foram piorando, certo? Já coloquei aqui que o critério da curva de aversão a risco não foi respeitado. Você fala em 2011 já? A partir de maio de 2011. Então, a coisa, certo? E o que eu ouvi falar é o seguinte, nunca a Sabesp tirou tanta água, eu ouvi esse comentário, nunca a Sabesp tirou tanta água do Cantareira, nunca vendeu tanta água porque precisava pagar os acionistas. Se isso é real ou não, não é a minha opinião. Eu não gosto de dar o PU, eu ouvi isso, você perguntou, não ouvi isso. Então, o que eu percebi a partir do momento em que a Sabesp, foi isso. Inclusive, mas para ela tirar tanta água assim, ela tem de uma demanda na outra ponta. É, sim. Ela estimula o aumento de demanda também? Não, acredito que não. Ao contrário, não tem como. Isso acontece, né, naturalmente, eu acredito. Não tem como. A Sabesp até tem em termos de reduzir a demanda, ela tem um programa do uso racional de água, né, o PURA. Então, eu inclusive dei uns palpites, que a minha especialidade, assim, eu trabalhei bastante com tratamento de água na área de produção e tive uma ênfase assim, no tratamento de água. Né? Inclusive, meu doutorado foi nessa área, com o professor Luiz de Bernardo, lá na USP São Carlos. E então, eu dei até dando uns palpites aí, umas coisas assim que. Por exemplo, o Instituto de Física e Química da USP, cada professor, cada pesquisador tinha aquele bendito daquele destilador, usando direto água potável para refrigerar aquele treco. Quer dizer, uma água que o pior que acontecia nela, alguns tipos de destiladores mais antigos, que tinha aquela cuba de cobre, era contaminar com cobre. Quer dizer, uma filtraçãozinha simples, essa água poderia voltar como água potável. Tá? Isso foi feito esse trabalho. Lá no, por exemplo, no CEAGESP, usavam água para lavar pátio, nós fizemos um esquema de recuperar água de chuva, de não sei o que, tratar a parte dessa água, usar no pátio para reduzir violentamente a água. Então, a Sabesp até tem coisa desse tipo. Há que se tomar muito cuidado, assim. A Sabesp é uma companhia enorme. Milhares. Essa deve estar aí com coisa de mais de 15 mil funcionários. Tem muita gente espalhada, boa, competente, trabalhando na Sabesp. Mas sem dúvida nenhuma. Tem que tomar um cuidado muito grande para não confundir a qualidade do técnico, a boa intenção com a qualidade da companhia. Isso. Quando você vai para uma lógica financeira da companhia, isso. É evidente que uma companhia que vende água vai estar muito mais preocupada com as perdas que tem no que a gente chama no sistema não hidrometrado, aquilo que ela perde na rede pública, do que aquilo que se perde depois que a pessoa já está pagando. Porque é tarifado. Então, os programas de conservação, depois que você já está dentro do tarifado, eles são para lá de tímidos. Os programas para evitar a perda na parte pública, que é prejuízo para a Sabesp, são muito mais estruturados. Mas o que se diz é que você tem uma perda de 25% aí, que não foi feito investimento aí. Foi feito muito investimento. Essa perda era muito maior, era beirava, passava de 40%. Tá. Foi, se conseguiu. Olha, eu fui testemunha disso. Quando foi, eu ainda estava na Sabesp, quando começou, estava começando a operar a terceira etapa no campo do... Estava operando a terceira etapa do sistema portuário do Tietê, que é para 15 metros cúbicos por segundo. Inicialmente a gente imaginou que já, assim que tivesse condição, já ia entrar rachando com esses 15 metros cúbicos por segundo. Não teve necessidade. Se chegou nos 12, 12 e pouco, e agora, pouco tempo atrás, ainda estava mais ou menos nisso, mas acabou indo para os 15 com essa história do Alto Tietê socorreu com a Cantareira. Aí foi para os 15, não teve jeito. Agora, sabe, professor? Isso foi com certeza reflexo do programa de redução de perdas. O número exato, quanto foi, não sei, mas o que aconteceu, aconteceu. Nós percebemos isso na produção, com certeza. Tem. Agora, o interesse na redução da perda pública, sem dúvida, é maior. Poderia ser melhor o programa? Com mais investimento, poderia. Você chega ao padrão japonês de 10%. Inclusive a Sabesp está aí com um contrato de bilhões aí com os japoneses para dar prosseguimento a esse Agora, eu presenciei alguns momentos de uma postura absolutamente desprezível em termos de preocupação com a redução da água hidrometrada. Eu vou comentar dois cenários que eu tive a oportunidade de acompanhar. Um deles, o desenvolvimento dos vasos sanitários de baixo consumo de água era uma realidade quando eu era estudante na década de 70. Eu trabalhei com o Marcos Zelano no laboratório quando foi desenvolvido o vaso de baixo consumo. Foi no colégio militar em Fortaleza. Quando o vaso de baixo consumo foi oferecido como uma alternativa para se generalizar na década de 70, a companhia mostrou interesse zero nesse assunto. A gente vende água, por que nós vamos... Ficou muito interessante. Então, o vaso de baixo consumo, que estava desenvolvido já no final de 70, ele foi virar um procedimento normativo, exigência, em 2001. Passaram-se 20 e poucos anos para que ele virasse. Por quê? Porque não havia interesse, porque está dentro da água hidrometrada, eu já estou cobrando por aquela água. Quando se procuravam as companhias de saneamento, vamos transformar isso numa norma, vamos passar a ser uma exigência, etc. E tal. A postura era de preguiça, não tem outra postura. Está tão bom como está? Está bom assim, tem água à vontade. Olha, eu vivenciei. Tem manancial sobrando ainda? Que em 2001, eu fui chamado para fazer uma formulação de um programa para conservar água nas habitações populares, habitação de interesse social do município de São Paulo. Quando se estudou o cenário, uma das alternativas importantes seria colocar o hidrômetro individual nos prédios de apartamento. Uhum. E nós negociamos isso com o gerente de distribuição da Sabesp. Num primeiro momento ele ficou preocupado, falou, puxa vida, mas se a gente colocar um hidrômetro em cada apartamento, a leitura é mais complicada. A leitura, isso vai custar muito caro, exato. O consumidor de interesse social tem uma conta baixa, isso é um prejuízo financeiro muito grande. Muito grande, perfeito. Nós voltamos para dentro da companhia, estudamos e tal, e fizemos uma formulação de fazer uma conta única, mas ter um medidor individual para que o condomínio pudesse gerir as diferenças de consumo. Tá. Levamos isso para a Sabesp na ocasião, o gerente de distribuição da Sabesp continua lá, achou a ideia interessante, só que a ideia foi vetada pela presidência da Sabesp naquela ocasião, em 2001. Por quê? Porque era mau negócio. Nós vamos ter, de certa forma, nós vamos começar a ter mais despesa, nós vamos ter e menos receita. Isso significaria uma economia enorme, uma redução de problemas sociais, porque a medição, um único medidor nos prédios. Agora, depois virou discurso da Sabesp. Atualmente ela fala, não, nós temos que fazer um medidor individual nos prédios de apartamento. Agora, por conta dela ser um órgão cuja lógica financeira predomina, a postura dela, evidentemente, isso varia de presidência para presidência, isso não é uma postura única, nem é a postura do corpo técnico da companhia. Não dá para confundir o que é a direção da presidência dos órgãos financeiros com o que é a postura do corpo técnico. Mas na hora em que se procurou, negociou com o corpo técnico, foi vedado pela presidência. Olha só. Quer dizer, então a hora que eu vejo agora que nós estamos com essa crise de água, Eu olho e falo, poxa vida, tá aí. Então, olha, tá aqui, esse, não sei se o Luiz conhece, o senhor conhece, claro, esse plano diretor aqui da macrometrópole paulista, certo? Então, aqui é o plano diretor de recursos hídricos da macrometrópole paulista, que abrange Vale do Ribeira, litoral, região metropolitana e região de Campinas. Muito bem, aqui fala o seguinte, bom, a história do Jaguari, coisa para transferir para o Atibainha, né? Do Paraíba para o Cantareira. Está aqui no plano, não tem novidade nenhuma, o que me saiu falteando isso aí para dizer que estava fazendo alguma coisa, estava cá. Bom, detalhe, aqui se fala então transferir lá no Altietê, pegar água do litoral, lá do Itapanhão, jogar para o Altietê, pegar água do Paraíba, jogar na Ponte Nova, não sei o que, está tudo aqui, certo? Fala ali a utilização lá do Vale do Ribeira, tem várias. Está aqui o plano. O que coloca aqui? O que está colocado? Aumento da oferta. Ninguém fala em redução de demanda. Existe uma coisa. E aqui, em termos de redução de demanda, o que se coloca é água de reuso. Água de reuso é usar efluente de Etz. Não se fala numa coisa que eu acredito piamente que é algo que tinha que estar se badalando, tinha que estar batendo tambor. Bumbo violentamente agora, que é o reuso local, é o tal do reuso da água cinza, certo? Você pegar usos, não uso sanitário, mas por exemplo, pegar as águas de banho, de lavagem de louça, lavagem de roupa, etc, etc, e tratar. Existe tecnologia de membranas mais do que suficiente para fazer esse tratamento e reusar localmente. Isso aí é feito no Japão. Desde 1900, lá vai bolinha, 80 e pouco, eu trabalhava no Cantareira, lá no Guaraú, recebi um pessoal do Japão, que justamente trabalhava com isso. Agora, esse, pelo que o professor Moretti coloca, essa a Sabesp nem toca nesse assunto. Agora, tem um mínimo interesse nisso, que é exatamente isso, redução de... Eu tenho uma amiga que ela colocou o sistema de coleta de água de chuva aí. Isso, coleta de água de chuva e reuso de água cinza. Também ela tem uma casa, mas ela garante todo o uso do banheiro. Tranquilamente. Tem um estudo mostrando quanto que ela economiza na conta de luz. Olha, se você... Na conta de água? Na conta de água. Essa ideia, água de chuva mais reuso de água cinza, daria para reduzir o consumo de água potável de 50% a 60%. Olha só. A demanda em cima dos mananciais, a produção de esgoto, etc, etc. Então, agora, isso tem que ser uma política pública, porque existe um risco nessa história. Nós hoje falamos, o camarada usa água potável, desperdiçando água potável, mas se esquece que lá no final do século XIX, início do ano, as epidemias de febre tifoide, etc, etc, doenças transmitidas pela água. Então, qual foi a solução para isso? Foi falar, não interessa que o cara bebe 1-2 litros de água por dia, certo? Ele vai usar muito pouco dessa água que chega. Agora, ele vai lavar roupa, ele vai ter contato com essa água, ele vai tomar banho, vai lavar roupa, lavar a casa, vai ter. Então, interessa, trata tudo. Transforma tudo em potável, porque como isso não acontece nunca mais, você lembra da epidemia de cólera que chegou lá pelo ano, não bateu aqui a época que teve? Então, é isso. A preocupação, hoje se esqueceu desse aspecto, do aspecto sanitário, das epidemias que ocorriam por ter. Agora, recentemente, acabou de acontecer, teve um problema lá em Brodowski, né? Brodowski teve um problema, começaram a distribuir água de um caminhão pipa, sabe, sei lá de onde veio essa água, deu uma epidemia lá de gastroenterite. Mas hoje é possível fazer o reuso em alguns setores da casa sem esse... Aí é que é um problema, isso aí não pode ser colocado assim. Tudo bem, chama o Chico Encanador, ele faz, como você já viu, pessoas que fizeram por conta dele. Tem que ter uma normatização aí. Tem que ter uma normatização, isso aí tem que ser uma política pública, isso tem que ser normatizado, tem que ser... Já existe uma entidade, chama CIRRA, Centro Internacional de Reuso de Referência em Reuso de Água, que funciona lá na Escola Politécnica com o professor Ivanildo Espanhol, certo? E ele andou fazendo uns comentários, não sei o quê, precisa fazer isso, não sei o quê, mas ninguém deu muita. Você conhece o Ivanildo, né? Conheço. Ninguém deu muita importância, não deram muita pelota para ele. Mas seria até interessante, sabe? Chama ele, chama para falar sobre isso. porque é importante. Fato, eu sou fã dessa ideia. É, de qualquer forma, reuso de água nós já estamos fazendo em larga escala. Eu costumo dizer que a água que nasce aqui no Alto Tietê, até ela chegar lá no estado, ela chega lá embaixo amassada, porque ela é usada, ela usada, ela, ela cai no rio, ela é captada, ela volta. É o reuso indireto que você fala. É o reuso direto. Então, reuso o reuso da água aqui. Perfeito. A água da Bíblia já foi usada. Em larga escala. Ela de novo. É, água amassada, água que já foi usada várias vezes. Né? Então, existe, já está praticando. Né? Agora, quando você fala desse reuso de pequena escala, né? A gente fala muito, sempre ouve falar, né? Nós temos muito pouca água porque nós estamos no Alto Tietê. Por isso, nós precisamos pegar água do sistema Cantareira, que é a água que e agora vamos pegar do Juquiá. Vamos pegar agora lá do Mineira. Né? Agora pegar do Paraíba, né? Então nós precisamos. Porque nós não temos água. É verdade? É. E não é. É, o pessoal de Barcelona, a Escola Livre de Meio Ambiente de Barcelona, tem defendido uma tese que é no mínimo curiosa. Que eles dizem o seguinte, que uma cidade, ela não deveria usar água e jogar água suja no rio em nenhuma hipótese. Ela deveria usar para se abastecer a água correspondente à área que ela impermeabiliza. Ela impermeabiliza uma área. Isso gera um escoamento concentrado. Ela deveria usar essa água para se abastecer. Aí você tem uma pergunta, em São Paulo, daria ou não daria? Então tem uma conta que não é difícil de fazer, só precisa de um pouco de atenção. A média histórica de chuva aqui na região de São Paulo, metropolitana, é de 1,80m por ano. Um ano de chuva normal, 500, por aí. É, a média histórica é da 1.800. 1.500 é mais correto. 1.500. 1.500 com 400 e pouco está mais correto. Mas até varia, né? 1.400, 1.800, é? Acho que eu peguei a região da ABC, provavelmente. É, provavelmente, sim, sim, sim, sim. É. Com certeza. Vamos tratar com 1,5 metro. Uhum. 40 metros quadrados, se chove 1,5 metro, num ano, dá 60 metros cúbicos. É. Exato. Que dá aí 180 litros por dia. Que é o que uma pessoa consome. Então, uma área impermeabilizada de 40 metros quadrados propicia água suficiente para a demanda de uma pessoa só. Matemática simples assim é perigosíssima, porque ela é rasteira, ela esconde vários problemas. Lógico. Primeiro problema é que esses 60 mil litros d'água vão acontecer, 80% deles, em 5 meses. Muito concentrado. Muito concentrado. Eu diria que tem um reservatório muito grande, porque depois vão ter 6, 7, 8 meses. Que não é que entra quando eu preciso, ela entra num período concentrado. Né? O segundo é aquilo que o professor comentou, quer dizer, essa água, ela já cai suja, porque ela sai limpando o céu, cheio de contaminantes. Ela pega contaminação. Ela cai no telhado, ela pega contaminação. Tá, É possível tratar? É. É. É caro? É. Quando vamos fazer? Eu diria que eu quero viver bastante, agora estou falando de viver até muito tarde. Eu quero ter oportunidade de ver ainda várias iniciativas de reaproveitamento de água de chuva. Eu acho que nos próximos 20 anos aí existe uma chance grande da gente ter já uma introdução gradativa do aproveitamento. Né? É, agora, se você fosse montar uma política pública de prioridades hoje, né? Hoje nós temos várias coisas que estariam com investimento de custo-benefício, mas, por exemplo, não tem cabimento a gente não tratar esgoto. Não tem cabimento, é um negócio que as pedras. É, não tem cabimento a gente ter uma estação de tratamento de esgotos e ela não está tratando. Então, nessa altura hoje, precisamos sim da universidade, nós precisamos desenvolver técnica. A gente acabou de desenvolver alguns estudos sobre aproveitamento de água de chuva, sistema simplificado de filtro para baratear. Porque o problema do aproveitamento da água de chuva é você jogar fora as primeiras chuvas. As primeiras chuvas são terríveis. É, lava o telhado, lava a atmosfera, os primeiros minutos da chuva. Né? E existem vários mecanismos para você jogar fora as primeiras chuvas. Só que os sistemas são caros. Né? Então a gente chegou a fazer alguns testes com sistemas meio simples, mais simplificados, que deram um resultado bastante satisfatório. Quer dizer, a água de chuva desviando as primeiras chuvas, a gente já consegue a água de qualidade muito melhor do que a água bruta que essa Sabesp está captando. Então, é uma água... no âmbito de cada casa... Isso dá para você fazer no âmbito de casa, quarteirão. Quer dizer, então, a água de chuva, com todas as dificuldades, né, Se você desviar a água das primeiras chuvas, ela é uma água bruta. O que a gente chama de água bruta? É uma água antes do tratamento. Ela é uma água bruta, né, que tem uma qualidade que chega a ser melhor do que a água bruta que a gente está usando. Alguns lugares onde essa Sabesp está pegando água para tratar, eu já falei bastante mal da entidade Sabesp. Deixa eu falar mal, bem agora dos técnicos da Sabesp, né? Os técnicos da Sabesp estão fazendo milagre. Porque a água bruta do Baixo Cotia, a água bruta da Guarapiranga, em alguns lugares... Da Billings lá no ABC. Que a água bruta é de péssima qualidade. Então, quando você pergunta, existe água de chuva de melhor qualidade do que essa água bruta que eles estão captando? Sem dúvida. É possível? É possível. Precisa de uma mudança de rumo. A Sabesp hoje não quer saber de nada de pequena escala. Assim. Ela quer diminuir os custos relacionados a qualquer sistema pequeno. Então, se você quiser fazer um condomínio que tem 200 casas, quiser tratar o esgoto ali, jogar água limpinha, né, você vai ter resistência da Sabesp, dependendo. Se você não quiser pagar o esgoto, com certeza eles não vão aceitar. Não vai aceitar. Você vai ser obrigado a ligar, mesmo que você trate, você tem que pagar. Qualquer sistema, se ela tiver que manter um sistema pequeno, você não consegue nem conversar. Então, está toda montada para uma lógica de otimização financeira primária, precária. Nem dá para dizer que é. Muito bom. Interessante sobre água de chuva. A gente fala hoje como se fosse uma sensacional sobre os templos gregos, inclusive a Acrópole, né, que é o mais famoso lá em Atenas, eu não conheço o nome dele, ainda vou conhecer. Eles ficavam no alto, sabe, claro, lá, está no alto das próximas divindades, né? Pelo amor de Deus, nos ajude. Então, manda uma chuvinha. Então, é o seguinte, sabe para quê? Na Acrópole e vários outros, eu tenho material disso aí, era utilizado para captação de água de chuva, e dali tinha tubulações que levavam para a cidade. Tinha reservatório, tinha até sisteminha de filtração dessa água de chuva. Entendeu? Então nós estamos colocando isso aí como um breakthrough, aí, uma puta novidade tecnológica. Os gregos já faziam isso. Você visitou Pompeia, na Itália? Não. Não? Depois eu mando para você, se você quiser umas fotografias. Eles tinham a casa em torno de um pátio aberto, e os telhados todos caíam numa lâmina d'água. Uma lâmina d'água bonitinha, assim, no meio que uma lâmina que... E essa lâmina tinha uma saída que dava numa cisterna subterrânea. Então, assim, as casas... Então, coleta de água de chuva, isso aí é. Os maias tinham grandes cisternas, grandes reservatórios, né? Quer dizer, agora a lógica econômica foi mudando isso tudo. Isso. O que tem de avião hoje? Vocês têm um heliponto aqui próximo? Tem um heliponto aqui próximo? Não. Não sei o que está essa. Tem alguns prédios que. Tem heliponto. Agora, assim, isso não ficou muito longo para vocês? Não, de verdade, tá. Não, mas falar em Maia, né? Falar em Maia, tem a. Os maias faziam, né? A Sabesp agora disse que está no negócio de ampliação de chuva, né? Fazer chover com um avião. Cacique, já, hoje essa é uma matéria no jornal do Mogi, no Diário de Mogi lá. É o seguinte, a FUNSEMI lá do Ceará, desde o ano 2000 que abandonou isso aí porque não funciona, né? Tá. Bom, eu tenho uma sugestão também. Uma delas é contratar o cacique Cobra Coral, certo? Seria uma delas. E a outra, o que os maias faziam, né? Sacrificar. Isso aí é. O que nós estamos passando é a ira dos deuses, né? Sacrificar virgens para aplacar a ira dos deuses. O problema vai ser anular a virgem para sacrificar. Desculpa a brincadeira, então. Só deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Rapidinha. A gente falou muito do Cantareira, mas sobre o Alto Tietê. Sim. O senhor fez uma projeção em relação ao Cantareira, continuar nesse ritmo até maio do ano que vem, não aguenta. Isso. Tem alguma projeção nesse sentido em relação ao. Sim, aí a do Alto Tietê, eu moro lá, evidentemente, já fui até consultado pela imprensa local, já fui pessoal da Globo, da Bandeirante, já dei. O que ocorre é o seguinte, o Alto Tietê também está na mesma situação, só que o Alto Tietê, eles falaram que iam utilizar o volume morto do Alto Tietê. O que eu saiba, se existe esse tal volume morto, ele é coisa de 20 milhões de metros cúbicos que não dá nem por mês. Então, acabaria agora no começo de... Acabaria sem alternativas. É o que está acontecendo. É que a gente está enxergando lá. Tomara que eu esteja errado. Agora, tem uma coisa bonitinha relacionada à forma como está sendo utilizada pela Sabesp, que eu não sei se ficou claro para você já. Eles estão, isso o jornal mesmo hoje está falando, né? Eles estão desligando o sistema, fechando os registros à noite. A lógica disso é uma lógica que provavelmente se você tivesse lá, você também faria. A rede de noite aumenta a pressão violentamente, quando você diminui, porque a hora que você liga, todo mundo está usando, aumenta a perda de carga, então as pressões nas redes caem. Caem, né? A hora que de noite baixo consumo, as caixas d'água estão cheias, a pressão aumenta, a perda na rede pública aumenta muito. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fechando de noite. É, a saída do reservatório desligando os boosters. Desliga na saída do reservatório. E então, fecha os boosters e manda água para mais longe na rede. Então, na verdade, o que está acontecendo agora? Tem alguns lugares da cidade que ficam não na periferia, ficam na periferia do reservatório de distribuição. Não necessariamente na periferia da volta, cidade. Claro, esvazia a rede. É na parte mais distante do reservatório de distribuição. Esses locais, tradicionalmente, eles recebiam água de noite. Por quê? Porque durante o dia a pressão era baixa, não chegava. Não chegava. Entendi. Entendeu? Então agora tem alguns lugares que estão enfrentando uma falta d'água danada. Porque, então eu não sei se eles estão conseguindo operar para deixar algum, sabe, dia, dois, três dias, então não fecha direto e tal. Porque esses lugares mais distantes estão ficando sem água direto. Então quando o pessoal fala, já está racionando, não está chegando água lá em casa. É porque de dia, quando tem água na rede, não chega. Não tem pressão suficiente. Quando tinha pressão, aí não tem pressão suficiente do mesmo jeito. Então, inclusive, dá para você mapear. A hora que a água faltar, de verdade mesmo, que eu acho que a chance disso acontecer é muito grande, eu estou bastante curioso de ver que estratégia que eles vão adotar para garantir um mínimo de homogeneidade aí no esforço, entendeu? Que não é fácil. Não é fácil, porque na hora que faltar, não vai faltar por igual em todos os sistemas, não vai faltar. Então, garantir que o abastecimento mínimo... Não é fácil, quer dizer, então, eu fico imaginando como é que eles estão orquestrando isso, porque é líquido certo, quer dizer, em algum momento vai ter um programa aí... Brabo pra frente. Eu estou curioso para ver como eles vão fazer. Né? Você falou da equipe técnica, né? Então, aqui a gente tem, eu tenho aqui, um plano de racionamento que saiu em janeiro. Com certeza a equipe técnica percebeu o que eu percebi aqui, que não estão respeitando as curvas de aversão a risco, o negócio estava indo para o brejo e fez esse plano. Esse plano de racionamento de janeiro? De janeiro, eu tenho ele aqui. Plano da Sabesp? Da Sabesp. E a Sabesp alegou que isso aí era um documento para outorga. Mas a outorga já foi abandonada, já foi desistido da outorga. O que esse plano diz? Que eu não conheço. Esse plano diz que é um plano de racionamento. Mas como que é? Racionamento tem várias formas de eu fazer. Eu sim, mas é complexo. Só para você ter uma ideia, quer ver? Mas é quantidade ou estratégia do tipo? Não, é um plano de racionamento e ele é complexo, viu? Ele não é uma coisa simples, não, quer ver? Olha aqui, tá aqui ele. Olha o cara, não era isso que eu queria. Ele está aqui, ó. Porque o plano aqui de racionamento pressupõe ter distribuição com o caminhão. Tem alguns lugares, dependendo como eu raciono, eu não consigo abastecer. Ele quer ver, está aqui. É bem delicado, tenta imaginar você, sabe? Porque se você quiser um mínimo de justiça para garantir um mínimo para todo mundo. Eles fizeram. É, o plano está aqui, olha, eles dividiram em. Quer ver? Racionamento, só para você ter uma ideia. O disco do sistema Cantareira síntese. Isso é um relatório síntese, hein? Relatório de gestão, etc. Só a síntese do plano, das 36 páginas, só para vocês terem uma ideia. E prever o quê? Ah, tem prever racionamento, sem dúvida. Mas racionamento, que forma de racionamento? Ah, eu não cheguei a ler detalhe, não. A gente pode ficar com esse plano aí para. Pode, claro. Pode. Tranquilamente. Isso aí. Tá aqui. Eita. Cíntia, me liga depois lá para você poder ir lá negociar com o patrão, com o chefe aí, para poder ter os dias liberados para você fazer o doutorado lá com a gente. Dividiu por blocos, colocou vazões aqui, tudo. Tá aqui. É. Eu queria curioso para ver que estratégia. Agora falaram que isso aqui era um plano, era um relatório para o Torre. Eu já soube que era para valer mesmo. Eu já ouvi pela Rádio Peão que era para valer mesmo. Vai ter uma era. Então, tem um pendrive aí? Pega teu pendrive aí, eu sei por onde eu passo aqui. Olha, depois eu te explico, gente. Eita vida, hein? Falta governo. Vamos ter que arrumar vírus para serem sacrificados. Né? Porque a ira dos deuses não está fácil. Hoje em dia, se for maior de idade, você consegue.